quero mostrar agora o pessoal. Eu quero mostrar agora o pessoal. Bora, quem tá fora agora, abre o olho. Se tem a confiança da aliança, eu que escolho. Molho 1-0, para a queda nos falhos. Mesmo de mini-duque, quem tá junto me espalha. Desliga a antena, vale a pena ouvir de novo. Caí no estilo livre, mando o beat, eu desenvolvo. Corro sem pé no freio, morro pelo que creio. Sem querer acumular, só mostrar por que veio. No meio da cobiça, os polícia pra se crescer. Pior que areia, movediça, as tiriça, querer rolê. O quê? Sem massagem na vantagem. É quem tá de boa, sagaz como um jovem, ligeiro como os coroa. Que aqui o tempo voa e quem mosca perde o bonde. Da onde? Oportunidade não acha quem se esconde. De longe, SC Floripa lá do Norte Canas. Pegada sem camisa, de bermuda e havaiana. Sem grana, que a fama um dia pode surgir. Já que não tem VIP, só dá pra pagar o refri. Não vi quem se deu bem sem ir além do seu limite. Sei que a vitória vem só pra quem nunca desiste. Grafite, Quebec, no rap lado a lado, no mic, no jet, no futebol de sábado. Quem se ligou formou vem, só quem colaborou sem interesse chegou nem, que sabe se virou. Sou o que se empolgou desde o primeiro dia. Os moleque ligou, RM fechou, mas quem diria. Vida só ter fé onde quiser, tamo colando no rolê. NSCRAP representando. Vamos rapaziada, que não tarda a recompensa. Firme na caminhada, união faz a diferença. Se pensa que acabou, se enganou, que o corre não peca. Arruda polho gordo, sal grosso pra quem seca. Se quer se envolver, tem que saber chegar. Se não quer aprender, não vai poder ensinar. Tamo no lado B, mas só pro tipo A. Não corre por amor aonde for até fazer virar. Se quer se envolver, tem que saber chegar. Se não quer aprender, não vai poder ensinar. Tamo no lado B, mas só pro tipo A. Não corre por amor aonde for até fazer virar. Sigla RM é nóis, boladão a vera. Traz a caixa, os mic, as lata e as moeda pra intera. Fera, faz a frente, os fundador não foge, fica. Vou matar no mesmo CEP, os moleque ainda é zica. Dica de perifa das corridas sem um jean. Era pelo amor e só, mas foi bem melhor assim. Sem saber, nós fomos espelho pros pivete da quebrada. Sem portar peça na cinta e sem caranga rebaixada. Que nada, as risadas é o que eu trago na bagagem. Duas letras, uma família e sintonia nas viagens. Bota o pé que o corre vinga, quem swinga tá no time. A BL, nego, RM, Quebec, Crazy, KM, RM, facção, os leão da norte pega. E quanto mais cê azeda, e é que nós não sossega. Carrega bandeira em punho, é o bonde rodando o mundo. Conservando ideal, rumo ao topo, vagabundo. Se quer se envolver, tem que saber chegar. Se não quer aprender, não vai poder ensinar. Tamo no lado B, mas vamos tipo A. Não corre por amor aonde for até fazer virar. Se quer se envolver, tem que saber chegar. Se não quer aprender, não vai poder ensinar. Tamo no lado B, mas vamos tipo A. Não corre por amor aonde for até fazer virar.